Vocês são a forma. Deus é o ingrediente. Então, quando eu digo vocês são a forma, nesta dimensão e na quarta, esta forma passa a ser o quê? Vocês estão como formas. Mas Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Deus é o que vai dentro delas, é a essência. Muito bem. Então, vamos dar continuidade às nossas reflexões. E, para iniciar, Pai Benedito, muitas pessoas procuram saber quem são as entidades com as quais estamos falando, com as quais estamos dialogando. Muitas vezes o senhor se apresenta como preto velho, que é o caso nessa literatura em específico. Mas o senhor pode falar um pouco, não precisa falar quem o senhor foi, mas o senhor foi um branco novo já? Já foi um branco novo também, meu filho. Apesar que todos os espíritos são velhos. Entende, meu filho? Sim, sim. Todos os espíritos são eternos, não tem como chamar. Sim. Mas. Entende? Mas se falar da terceira dimensão, o nego já foi um branco novo. Entendi. E aonde, o senhor pode falar de uma ou outra encarnação, o lugar onde o senhor viveu? O nego já encanhou, como diz na Terra, na Lemúria. Na Lemúria, tá certo. Depois na Atlântida. Atlântida. Depois na Grécia. Na Grécia. Em Jerusalém. Uhum. Na Índia. Mais assim, aproximadamente também, aonde seriam as ilhas do Vietnã, na Indochina. Então, Hoje seria, né? Se chama de Indochina. entendi. Trabalhei com matemática também, numa vida passada, muito. Um triângulozinho aí que não vem ao caso. Viu, meu filho? Sim, senhor. Isso quer dizer o quê? Que. E hoje com Benedetto. Pode falhar, meu filho. Hoje o senhor está como preto velho, Benedito. É a que eu mais gosto. Eu acho que eu posso gostar, né, meu filho? Acredito que eu posso gostar. Dói o vingão preto velho. É tão gostoso. Que eu Então. tô rijado. É gostoso. Seria. Eu falei só uma de encarnação, muito por cima, assim, uns lugares, viu, meu filho? Claro, claro. Muito por cima, assim. Seria engano, então, uma pessoa acreditar que estamos falando com o espírito de um preto velho? Porque isso nem existe. Eu sou um espírito deste quadrante de realidade, de simbiótica fusão de multiversos. Seria o nome mais correto a todos os espíritos dessa dimensão aqui da JI. O senhor conseguiria repetir esse nome feio? Eu sou um espírito pertencente, eu vou falar mais simples, dentro deste quadrante simbiótico de múltiplos multiversos, dentro dessa realidade de expressão que vocês chamam de espíritos. Eu fiquei mais simples agora. Tá bom. E O nome é traduzindo. longo, para não dizer, deixa eu encurtar bem, sim, eu vou falar não de mim, mas de todos. Posso? Traduz aí pra gente o que É que é. uma expressão de Deus. Uma expressão de Deus. Então. Todos nós somos. Para simplificar, é isso. É uma das. Então é igual o pai Joaquim de Angola disse: filho de peixe, peixinho. Tá certo. Filho de Filho de Deus. peixe não vai ser jacaré, né, meu filho? Vai ter que ser peixinho. Não é Mas isso? filho de Deus, Deusinho. Deusinho. Mas não existe Deusinho. Existe deuses. Né, meu Sim. filho? O nego tá brincando com o filho. Fica à vontade. Agora então, Então nós estamos só queixando alguma coisa aí, viu? sim. Os espíritos, pela proposta das encarnações e o motivo da interação, eles se apresentam baseando-se naquela encarnação. E dependendo da sua elevação moral e intelectual, ele pode mudar a sua forma com a força do pensamento, sua forma perispiritual. Olha, meu jefeio, mudar a forma espiritual já não é uma questão tão intelectual, nem tão moral assim. Uhum. Viu, Jeff? Sim. Nosso diálogo aqui é falar as coisas de uma forma mais clara para os filhos. Uhum. Qualquer filho espiritual, como você aí diz, que tem uma intelectualidade, um mínimo de concentração, pode moldar os fluidos mais plásticos e elásticos. Se eu lá posso dizer assim. Uhum. Então não é uma questão de moral, viu, meu filho? Tá. A moral entra no manter essa forma. Uhum. Horrenda ou bonita, perante o dualístico qualificação que os filhos dão. Por conta da sintonia. Entende, meu filho? Ou falta dela. Ou falta dela, é isso mesmo. Porque tem muito espírito muito apegado na terra, no jumbral, que nem os filhos falam, que eles se modam bonitinho, aparentemente, uhum. mas não sustentam moralmente aquilo por muito tempo. Uhum. Porque a gravidade, não só do planeta, mas outras emanações cósmicas não permitem isso. Uhum. Mas quando eu digo não permite isso, não entenda como castigo. Entenda como uma vibração em frequência. O espírito pode assoprar a vela onde quiser. Mas Deus sabe muito bem aonde o espírito está. Todos nós somos coligados, meus filhos. Todos nós somos coligados por uma energia que alguns chamam de fractal, outros chamam de psiônica. Agora, uns chamam de campos morfos. Dão 300 nomes, eu chamo de amor. O que causa uma frequência alta, uma frequência baixa, o que causa similarmente, tá bom, meu filho? Pode ser assim? Sim, sim. Uma liga de idealização pelas afinidades através de propulsares psiônicos que formam sons no plano espiritual similares ao ultrassom e infrassom, uhum. também. O que causa distanciação das frequências em ondas vibratórias em si, também. O que causa sintonia ou antipatia é os filhos. É o ego dos filhos. Porque tem filho que está lá na China e o outro está no Brasil. Conforme a sintonia dos filhos eles fazem a mesma coisa. Escreve até livros parecidíssimos, sem falar um com o outro. E sem a intromissão da espiritualidade da quarta dimensão. Nossa. Porque existe toda uma teia, todo um campo para isto. Mas os filhos estão sintonizados. Não se conhecem pela inteligência do ego, mas se comprazem pela sapiência da alma. Entende, meu filho? Sim. Como tens filho também que fazem malefícios horrendos só pela intelectualidade do ego. Aí vem a bomba atômica, essa coisa toda. Tá certo. E o senhor poderia vir como um doutor, por exemplo, de Samos. Ah, eu quero... O meu nome é doutor de Samos. Olha, meu filho, alguns espíritos, conforme a moral e ética, não só da terceira dimensão, porque a terceira dimensão tem uma moral e tem uma ética, uhum. e Deus respeita isso. Uhum. Porque se Deus não respeitar isso, ele não é Deus. Sim. Na quarta dimensão, eu não estou falando das subescalas agora, da terceira para a quarta e vice-versa, tá. também tem o seu tino, o teu senso, consenso comum de moral e de ética. E assim por diante. Uhum. Mas suponhamos, ou supomos, uhum. que um espírito fulano de tal, seja ele quem for, um Pai Tomé, um Benedito, um Joaquim, vovó Banhaconga, ou espírito que for, nele já localiza um senso único dele, de alma, em expressismo de amar, incondicional, não que supera os outros, não que vai além dos outros, mas que apenas é sobre todos os outros. Uhum. Sobre todas as coisas. Entende, meu filho? Sim. E dentro deste contexto, este amar provindo da ética, da moral da terceira e da quarta, como também, se for acrescentado à intelectualidade, sendo bem usada por vários egos, porque já reencarnou várias vezes, para quem assim acredita, com certeza ele pode não ter nenhuma afinidade com Bezerra de Menezes, mas ele pode se materializar numa casa espírita, dando este nome e essa forma. Por quê? Porque ele só está usando um ego que uma alma, que foi autêntica e original de Bezerra, usou com essa forma também. Por isso que Bezerra pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, não só pela força do pensamento, ou por outros artifícios também. Uhum. Entende, meu filho? Sim. Porque é uma roupa. É só isso. É uma roupa, meu filho. Então as pessoas podem pensar talvez mais, Benedito, se você viesse como Ramatiz, você estaria se fingindo de Ramatiz? Benedito, se você viesse como uma Joana de Ângeles, você estaria se fingindo? Não. As almas são partículas de Deus. Eu sou Ramatiz, como sou Joana de Ângeles, como você é um Sócrates, como você também é Deus. Você, meu filho Jefferson. Senhor. Como as pessoas que podem ler isto, também são deuses. Uhum. E até onde eu sei, vocês na terceira e na quarta têm Deus como soberano, que agroba em si e acopla em si tudo e todas as coisas. Uhum. Viu, meu filho? Sim. Mas para isso acontecer, a moral e a ética e o senso e o consenso tem que ser uno num amar incondicional, louvando e contemplando um amor universal. Entendi. Vocês não vão se preocupar com a roupagem quando o conteúdo falar por si. Perfeitamente. É isso mesmo, meu filho. Uhum. O Nego Benedito, no caso, assim, particular de mim mesmo, eu posso vir como várias formas. Posso vir como carrocheiro, que farerado, como alguns poligrotas por aí. Não tem problema, não. Isso para mim é tudo roupa. Nós vamos lá no armário do tempo de vocês e vão pegando, vão trocando, como quer. Entendi. No armário do tempo de vocês, ou seja, do médium para poder utilizar... Do tempo do médium, do tempo da terceira dimensão. Isso. É lento aqui, viu, meu filho? Ixi, Maria, é demais. Tá, mas é para pegar uma ferramenta para usar nesse momento como instrumento da sua medianização e expressão através do médium. Sim, para poder tocar a centelha dos médios, que são deuses. Tá. Para poder despertar o seu ego e ele ver que ele é um momento apenas e que o tempo atemporal é provindo da alma, não do ego. Entendido. Mas o senhor pode, então, buscar a ferramenta da linguagem francesa se o médium teve alguma outra encarnação como francês? Se o médium já teve uma encarnação na França, nos favorece, porque daí nós não vamos agredi-lo. Porque as concepções de incorporação é uma agressão, sim. Tá. A incorporação é uma agressão. Se nós vermos isso do plano espiritual, hoje não é tão necessário. Já pensou, Jefferson, se nós viéssemos hoje rodando meja como era antes? Ixi. Fazendo barulho, para que isso? Vocês, o máximo, a maioria dizia que era assombração. É, e os espíritos, e os espíritas, melhor hoje, é dizer que é espírito atrasado. Só que naquela época dizia até que era santo que Nossa. Fazia aquilo. É, realmente. Você entende as concepções, meu filho? Sim. Então, por essas e outras, alguns espíritos... mas inspiram vocês mesmos com vocês mesmos. Sim. É uma conversa de alma para alma, não é de ego para ego. Por ser de ego para ego, que eu estou incorporado nesse rapaz. Mas a diferença, não dele, mas como de muitos médios, é que ele está começando a equilibrar o seu ego de uma forma que a sua alma, a dos médios, dão flashes para a sua realidade. Flashes é luz. Permitem-se transparecer. E assim dão mais subsídios para nós, de alma para alma, mesmo eu vestindo essa roupagem como Benedito, de não deixar de ser autêntico. Tem vez em quando que, infelizmente, meu filho, mentiu, o nego não mente. Mas o nego tem que podar, de podar mesmo, de cortar, moldar, de moldar, fazer uma escultura de muitas coisas. Sim, entendi. Não para se fazer entendível, mas que os médios façam compreensível dentro de si o entendimento de amar a si mesmo. Entende, meu? Sim, sim. São ferramentas como o fio faia, né? Sim, muito bom. Então, nessa sua jornada como espírito milenar, o senhor certamente teve muitas experiências e hoje pode recorrer a qualquer delas para ilustrar no diálogo que estamos tendo. Na dimensão terceira, não. Uhum. Aqui eu sou um pouco imitado. Uhum. Eu recorro àquelas que não agridem o consciencial ou o consciencional humano. Ah, entendi. Tanto no dialeto como no intelecto. Tanto nos apegos, porque, por exemplo, a forma que eu estou falando é um apego. Uhum. Eu poderia falar de uma forma diferente, né, meu filho? Sim. Tanto também como nos arquétipos também, porque o arquétipo que eu estou dizendo aqui, que eu estou fazendo, é um apego. Sim. Mas eu respeito isso, porque é assim que os filhos têm, como modo, forma e maneira. Uhum. Entendi. Só para quem está lendo, o senhor está aí agora num momento tão... na forma de preto velho e falando com esse mesmo sotaque. Isso. Forma todos de expressão. Com todos os, como se diz assim, as formas de um preto velho. Truncado, falando trocado, errado, arrastado. Uhum. Entende, meu filho? Mas isso não me diminui em essência nada. Não. Isto engrandece. Poderia ser um branco novo? É. Poderia ser uma branca velha? Uhum. Poderia ser um hindu rapazinho? Poderia ser um filósofo doutorzinho? Uhum. Não é isso, meu? Sim. Não importa. Não importa, claro. Que não é inho, é o Deus que tem dentro de vós mexeis todos. Isso não é inho. Agora, as formas, maneiras e os modos são só ferramentas. É como, olha, veio uma ideia aqui na minha cabeça. Eu estou, é como se eu estivesse falando com... a forma fosse o telefone e quem está falando é quem está usando o telefone. Perfeitamente. Entende, meu? Nossa. Perfeitamente. E o telefone tem várias formas. Sim. Pode ser celular, pode ser antigo, pode ser um orelhão. Sim, é mesmo. Pode ser até esses telefones que pegam internet também, né, meu? Pode. A gosto para tudo aqui, não é? Sim. Mas eu não estou aqui para gostar, eu só estou aqui para falar, ouve quem quer. Claro. E o senhor é aquele que fala ao telefone. Perfeitamente. Então, ou melhor, na verdade eu nem falo no telefone. Uhum. Eu sou a voz que você permite escutar pelo telefone. Ah lá. Isso. Porque se eu falar eu pelo telefone, eu estou limitando Deus em mim, apenas, nas minhas concepções. Uhum. Enquanto Deus... é nós todos na mais pura expressão. Que... todas as expressões. Que lindo. Então, se você me ouve, eu estou em você. Se você não me ouve, eu também estou. Porque é assim que você concebe. Agora. Eu... a audição é tua, não é minha, né, meu neto? Você entende, Nheco? Sim, sim, senhor. Agora... é como o som você acha que é ruidoso ou é agudo, é você que dá as qualidades. Ou quantifica ou qualifica. A vontade. Ou às vezes é a produção própria do aparelho que produz esse tipo de ruído, mas ainda assim não define. O que define quem está falando é o conteúdo das suas palavras. Meu filho, o que define o que eu estou falando é a tua alma. Ai, ai, ai. Porque se fosse definido pelo seu ego, ou pelo ego das pessoas, apenas pelo ego, só pelo ego, e exatamente pelo ego, o planeta Terra não existiria a raça humana. Nossa. E quando eu digo eu, não é eu, é os espíritos. Supostamente mais evoluídos. Então, porque se a alma não desse a atenção, vai estar usando palavras bem terra a terra, viu, meu filho? Tá. Ao que vem de planos superiores, se a alma não desse, fosse só o ego, vocês já teriam se exterminado. Vocês nem teriam evoluídos no sentido de ego, de um homem sapiens. Vocês estariam lá no símio, ainda para mais, ainda retardatário, mesmo que a alma estivesse trancada lá dentro, brilhando. Por isto que eu digo e torno a dizer, por mais que o espírito seja embrutecido, a alma, ela não se cala dentro de vós mísseis. Nem nos ovoides. Prova disso, porque ovoide é uma forma, então a alma está lá, ela não deixa de ser. Não forma ovoide, que a forma ovoide vem do ego. Mas ali tem uma alma. Entende, meu filho? Ah, então os espíritos foram criados simples e ignorantes, e é essa complexidade que complica a realidade deles. Perfeito. Não é essa complexidade, é essa facilidade. Uhum. Porque o ego ainda tem para si, que é praticamente impossível ele admirar-se por si mesmo. Porque o ego necessita de algo lá fora. Ele não se satisfaz com o que já está dentro dele, a alma. Sim. Mas... assim, como também ele não consegue contemplar apenas o que está fora dele. Uhum. Porque para contemplar, ele não precisa tocar. Porque o ego, ele toca porque ele não sente-se. Ele não se sente. E se sente, seria o que vocês chamam de medo. É um medrojo eterno. O que se faz perante um tempo, ou melhor, um momento, perante a eternidade. Eterno é só Deus e a luz ou o amor, como vocês queiram chamar. Uhum. É tudo muito simples, meu filho. Você acha que é a dificuldade da evolução que retarda o homem? Ou é a dificuldade que vocês têm da simplicidade de apenas ser? Então, é será essa... que retarda o homem é a facilidade que o ego tem de apenas estar? Facilidade. E a dificuldade que o ego tem de ser? Porque está, você está hoje gordo, amanhã está magro... Uhum. Estar hoje você está contente, estar amanhã você está o quê? Feliz. Ser não. Ser, se você é, você é sempre. Entende, meu Gifi? Sim. Então, se falar no sentido mais brusco, é difícil para o homem se manter em plena alegria. O velho procura de alegria. O ego, sabe o que, que ele já diria? Ah. Satisfação. Eita. O ego já chama essa alegria que o nego está chamando de admiração como, ah, eu tenho que estar satisfeito. Aí fica que nem uns doidos por aí, desejando tudo e todos, esquecendo de si mesmo. Uhum. Correndo atrás da felicidade onde a felicidade não está. Correndo atrás do rabo. E fazendo volta, né, meu filho? Nossa. Vai mexer, entende, o nego? Sim. À vontade, meu neto. Quando? Mais uns 20 minutos ainda dá. Tá bom. Então, o senhor hoje, na capacidade de um espírito milenar e imortal, tanto quanto eu, quanto aqueles que estão qualquer lendo... qualquer um que lê o que está lendo agora. Sim. O senhor está falando comigo através de um telefone chamado Preto Velho. Mas o som vem de um senso coletivo, uno, chamado Deus. Ao ponto de eu dizer de novo que se eu falar pelo telefone, em si, eu estou limitando o todo num tudo que eu sou hoje. Eu sou tudo hoje, eu mesmo, comigo mesmo. Sim. Mas para mim ser todo, você precisa ser tudo em si. Para nós juntos, fazemos partes de um todo. Tudo é uma coisa, tudo é outra. Palavras parecidas, entende, filho? Entendi. Mas ao mesmo tempo é diferente. Porque o todo abriga o tudo. Não é o tudo que abriga o todo. Então, quem fala com voz mexer é um som que sai pelo telefone. Agora, quem fala com você é uma alma coletiva. No telefone, que é o Benedito. Alma coletiva, talvez as pessoas entendem como uma legião dentro de um só espírito, e a gente aprendeu que o espírito é indivisível. O senhor pode esclarecer isso? O senhor quer dizer várias encarnações? Não. O espírito, ele é indivisível. Uhum. Mas para o espírito existir num suposto nada, necessita de várias expressões deste espírito, como alma ou como ego. Sim. Mas o espírito, como diz a doutrina espírita, continua indivisível. Perfeito, a alma é indivisível. Agora, o ego não. O ego se divide em várias nuances para o espírito se demonstrar numa realidade. É difícil para o homem ainda crer e ter fé plena que ele é Deus, que cocria vida. Que cocria egos, que quando são refinados, passam a ser espíritos numa outra realidade. Ouve bem, outra realidade totalmente antagônica a esta que vocês vivem. E lá nessa outra realidade ele vai ser virgem, único, indivisível também. O universo paralelo, meu filho, é isso. Você seria divisível se alguém lhe amputasse um braço e colasse no outro. Então. Mas o espírito, quando ele se divide, na verdade, a palavra certa, ele emana-se de si. O espírito emana-se de si mesmo. É como um pulsar de um coração. E cada puxação é uma frequência. E cada frequência que sai para fora ou que entra para dentro desse mesmo coração é distinta totalmente uma da outra. Por isto que existe o eterno. Porque se o espírito, na concepção dos espíritas, que eu não estou dizendo que é errada, é indivisível, é. Mas se ele não se expressar, mesmo ele sendo espírito, não existiria eternidade. Porque não teria expressão. Como é que vai existir a eternidade sem expressão? Você já parou para pensar nisso, meu filho? É meio difícil. Então, o espírito é indivisível. Na verdade, seria o quê? A essência é indivisível. Pela essência ser indivisível, pelo espírito ser indivisível, então o velho vai trocar a alma, como eu disse, coletivo, e vou botar o espírito. Espírito puro, indivisível, é que fala no telefone. Isso. O som do telefone é a essência do tudo de várias encarnações do Benedito. Mas como você vai ouvir, pode ser pelo seu ego, se for no caso pelo seu ego é uma coisa, pela sua alma é outra, se for pela sua alma, realmente, o mesmo espírito que está falando numa linha é você mesmo. Sim. Entendi. Porque a verdade é única. Agora, se for o seu ego, aí você vai distinguir as minhas várias vidas. A minha forma, a minha maneira. E o meu modo de se transparecer a você, porque é assim que você recepciona. Uhum. Cheio de embaques. Uhum. Cheio de escalas. cheio de bloqueios. Entende, meu filho? Entendi. Então, os espíritos kardecistas que falaram isso, dentro da linha kardecista, não estão errados. Vai, né, puxar saco mesmo, eu falo a verdade. Tá. Não estão errados, estão certo. Uhum. Agora, as concepções, meu filho, que se difere entre os egos que aqui estão encarnados e até desencarnados. Tá. Eu não digo o erro, mas o equívoco de alguns espíritos, eu não estou dando nome aos burros, eu sou um deles, burinho. Também. E de alguns médios carnados que ainda se tem doutrina espírita. O certo é doutrina do espírito. Uhum. Isso. Hoje o correto mesmo, uhum, meu ponto de vista, uhum, a doutrina é do espírito, não é dos espíritas. Porque se você botar nos espíritas a alma, o espírito da forma que se coloca indivisível, uhum, é como se não existisse a eternidade para alguns. Cria separação. Principalmente para aqueles que não são espíritas. Uhum. Por isso que cria descrença. Porque se o espírito é indivisível, quem eu sou eu? Eu sou o quê? Eu sou fumaça? Se Deus criou tudo e todos, o que sou eu? O quê? Sou balela? Uhum. Então o nego velho está tentando explicar de uma forma mais simples possível. Por isso que todos os espíritos, em diversas linhas, que dão vazão a isso, que dão oportunidade de nós nos comunicar, falamos, olha, o carroceiro é você. Só que vocês acham que não, por quê? Porque o carroceiro está sujo, está fedendo, né? O mendigo está lá podre, ou é meio louco da cabeça. Você não, você é limpinho, você é certo. Quando nós falamos isso, aquele é você, porque o espírito é indivisível, a alma, a essência, o abstrato puro da essência, uhum, é indivisível. É um Deus único que está ali se mostrando de uma outra forma. Porque se ele não se mostrar de uma outra forma, não existe propuxar, não existe evolução do mesmo espírito. Uhum. Ninguém evolui sozinho. Uhum. E o que está embaixo é igual ao que está em cima, já dizia Hermes Trismegisto e toda aquela cambada dele. Trismegisto. Entende? Sim. Entende, meu filho? Sim, sim. Não é isso que os desfios prego? É. Prego que nem aquele martelo e um prego lá batendo? Então, o nego está trazendo a mesma coisa, não é diferente, é só um olhar diferente. Entendi. Vou dar um exemplo. Uhum. Vou dar um exemplo bem físico, posso, filho? Pode, vamos ver. Você pega uma esfera de ferro, pega uma pedra, pega um vidro, um cristal, e bota em cima de uma mesa, que a mesa está com as suas pernas, as mesas das pernas no chão. E o chão está coligado nas paredes do teu quarto, ou do teu apartamento, ou da tua casa, ou no planeta Terra, não importa. Uhum. Que está ligado também o chão ao pé das cadeiras que você está sentado, ou do sofá. E a sua mão está botada em cima da mesa que está na tela do computador ou no telefone. Uhum. Só que digamos que o espírito, dentro da concepção de alguns, é indivisível. Então, cada macaco no seu galho. Se o espírito é indivisível de uma forma bruta e tosca, ele não vibra. Se não vibra, ele é inato de vida. Uhum. Mas se ele começar a vibrar, as vibrações invisíveis, a densidade da pedra, vão ser invisíveis à densidade do cristal. Que vão ser invisíveis à densidade da mesa, que vai ser invisível à densidade da outra pedra que estava lá, não da esfera de ferro, que vai ser invisível ao planeta Terra, invisível às paredes e tudo mais que compõe como vocês que raciocinam. Mas digamos que chega um ponto que esta vibração começa a não se separar, mas ela se une. Você já não é mais inanimado, porque as vibrações se entrecruzam. E se uma vibração de um metal se entrecruzar com uma vibração de uma pedra, essa entrecruzação deixa de ser pedra e cristal e passa a ser algo a mais que já cria uma outra dimensão em realidade. Já cria uma fusão de frequências em onda. que vai começar a ser movimentada por outras vibrações que vocês podem chamar mais propulsantes rapidamente. Porque até então a esfera de aço não raciocina. E até então a pedra e o cristal também não. Nem a mesa, nem muito menos onde vocês estão pisando no chão. Mas se vocês raciocinam, vocês distinguem, não é isso? Sim. Então isto é divisão? Não, é distinção. Distinção entre frequências. Então eu repito, Benedito, o espírito se divide? Não, o espírito emana. Emana ele mesmo. Mais espírito, mas não é mais espíritos. Entende, meu filho? Ele só emana. Mas o que o espírito emana? Expressões de realidade dele mesmo. Eu encerrei explicando bem simples agora. É, mas... Para vocês entenderem isso, vocês têm que estudar um pouquinho de mecânica quântica. Uhum. Por isso que eu disse. E por isso, melhor ainda, tem um espírito aqui que ajudou o Kardec, que é a vovó aqui, Catarina. Uhum. Por isso que o Kardec sempre disse que para o kardecismo, a doutrina espírita evoluir, teria que ser coligada com o quê? Com a ciência. Então, meu filho, por que deixaram a ciência de lado? Ou melhor, está começando a voltar de novo, mas deixaram tanto tempo a ciência de lado assim? Porque a ciência atende quem dá o dinheiro, pai. Não, porque a ciência é para todo mundo. Sim, mas por isso que deixaram de lado. A ciência, ela só cria algo diferenciado se aquele que não tem dinheiro tem a filosofia de pensar por si mesmo. Uhum. E pensar por si mesmo não necessita de dinheiro. É verdade. Uhum. Então, quando o filho diz, ah, mas a ciência... Não, meu filho, mas pensar... Nós estamos falando de expressão, nós não estamos falando do filho ir lá comprar um livro ou algo para estudar, mas é um filho sentar numa pedra que não custa nada no chão, uhum. Se não tem lugar, fica em pé mesmo, uhum. Mas fica em vocês mesmos. Como muitas vezes nesse áudio eu disse, a primeira coisa que tem que fazer é incorporar vocês mesmos. É a mesma coisa. Cultuem você como uma religião libertadora. Filosofem com você, dentro dessa religião libertadora que é você mesmo, ao ponto de alimentar essa religião com religiosidade na filosofia de vida. Dando a ciência, a sua consciência nos teus atos. Além do certo e do errado. Ao ponto de você ter certeza de quem você é, para não se arrepender amanhã com as dores que te espera. Porque quem faz algo se arrependendo de si hoje, mentindo para si mesmo, vai o quê? Colher ilusão no amanhã. Quem berrar hoje vai ser o surdo outrora. Entende, meu filho? Uhum. É um surdo físico, mas não vai escutar ninguém, porque é muito forçou. E assim, quem unir essa ciência com a filosofia, com a religiosidade e com a religião, misturar tudo isto com a arte da autenticidade pura, vai ver que ele, mesmo não sendo espírita, é único com todo e nada se divide, apenas se emana. Emanação não é divisão. Então, quando os grandes espíritos que materializaram através de mediunizações de um Jair os 5 livros da codificação espírita, uhum. Falaram que o espírito é indivisível, preto velho veio trazer uma moda. Posso? Vamos. O espírito emana. Eu não estou dizendo o quê? E nem precisa, viu, filho? Porque o espírito é uma emanação eterna. Dele por ele mesmo. Mas se emana, o que que acontece? Se o espírito é indivisível, como se agarram alguns em outras filosofias, não só espírita, então o espírito não vibra. Então o espírito não tem frequência. Então há uma contradição disso. E se não tem frequência e não vibra, só tem uma realidade una. Para o espírito mesmo, que não se divide, se realizar nela e por ela. E se ele se realiza por unidade, sem haver uma emanação de nada dele por ele mesmo, será que existe a eternidade? Será que existiria uma utilidade para existir o eterno? De evoluir em espírito e verdade? Então, o espírito emana. Emana. Agora, se eu falar o espírito emana a vida, está certo. O espírito emana amor, está certo. O espírito emana amar, está certo. Agora, se eu começar a dizer assim, ó, o espírito emana uma frequência baixa, já falei errado. O certo, ou o mais coerente na terceira dimensão, é dizer o espírito vibra e tem frequência. Vibra e frequência. Entende, meu filho? Sim. Ou puxa, apenas isso. Então, o que eu ouvi foi o seguinte. Preto velho é a aparelhagem, é o telefone. Voz me ser. Senhor Benedito de Aruanda, que esse ainda é o telefone, mas atrás do telefone tem o senhor, e o senhor eu poderia chamar de sua voz. Então, a sua atrás voz... Atrás do telefone não tem a minha voz, tem a voz do todo. Então. Que é o espírito indivisível. O que há dentro do telefone que vai até voz mexer é que é todas as minhas vivências. Isso. E é a minha expressão ante esta voz do todo, no tudo que eu vivi até agora como Benedito e outras formas. Então como entra. Você vai recepcionar isso, uhum, é que depende de como você tem, como desperto ou sonolento, desperto em alma, que mesmo sendo unitária, sabe que o todo lhe pertence, porque lá você é, e momentaneamente no tudo e entre o tudo você está, nas dimensões concretas ou densas ou materiais ou um pouquinho mais rarefeitas, ou como você muitas vezes recepciona, como um ego doentio, que você é só você, o tudo e o todo. Você pode ir tudo superando todos. Está entendendo, meu filho? Uhum. Agora eu falei de um outro jeito, mais terra a terra, para você ter subjetivo para pensar aí, cabeço. Eu vou usar número, então. Escuta, senhor, a minha voz agora, cabeço. Eita, que eu gostei. Viu? Salve, eu vou usar número, que o senhor gosta bastante de número, né? Se você quiser fazer sobre, não para falhar. Ó. Mais um é dois, acertei? Não, tem que chegar no três. Ó. O número um é o aparelho, é o preto velho, é a roupagem, é a forma. O número 2, que eu quero descobrir, o 3, que é a sua voz, é a emanação do todo. Então, o 1 é a forma, o 3 é a emanação do todo, e o 2 seria, então... O que é 1 para a voz mexer? O que seria a emanação do todo? Vamos lá, o 1 seria o quê? O preto velho Benedito, o telefone. O 2, a gente vai descobrir agora. O 3 é a emanação do todo. A emanação do todo é o zero. Eita. Gera indivisível. Tá. E o 1 é unitário. Tá. O gero é a emanação do todo. Uhum. E esse mesmo gero é tua alma. Está dentro e vai mexer. Uhum. O 1 são os trilhões de egos que eu posso usar. E demonstrar voz mexer. Agora sim. Vindo com este mesmo gero, a mais ou a menos, conforme eu me expressar neste ego. Como você recepciona, também vale. Como gera mais ou gera menos. Uhum. Ou você pode me recepcionar como um, ou como 1 milhão, porque pode vir vários geros. Uhum. Esses vários geros não é porque os geros se dividiram, porque ele é indivisível. É porque eu não estou sabendo me expressar. Ou eu estou intencionando te limitar. Por isto que os espíritos luminares, que não é o meu caso, quando vêm se expressar, eles expõem supostamente o que eles querem explicar. Eles não impõem a verdade suposta que vieram trazer. Nossa, com o número ficou mais fácil de entender. Está entendendo, meu filho? E você é quem? Você na carne ou dentro do dualismo, é você que dá o 4, o 5, o 6, aí começa a existir um monte de número. Porque é você que qualifica. qualifica e quantifica. Não é eu. O zero é zero para todo mundo. Tá. E é o zero que vai dar os maiores valores às coisas. E é o zero que tem menos valor, aparentemente, para o ego de vocês. Entendi, porque deixa de ser único. Perfeitamente. A sensação zero. Tudo. É, e ninguém gosta de ser... Tá explicado agora, meu filho? Sim, ninguém gosta de ser zero. Tá vendo, minha filha? Eu pareci Pitágoras agora, né, minha filha? É outro ego também, que de vez em quando me faz de louco. Ou seja, então, porque ninguém gosta de ser um zero à esquerda, né? Acho, olha, eu gosto. À esquerda, à direita, pra baixo, pra cima, achei zero é gotoso. Zero à esquerda. Mas então, tá certo. A referência que dá, infelizmente, é negativa, mas K1, né, meu filho? Sim, e conforme vamos nos desvencilhando dos grilhões da ignorância, vamos aprendendo a ser nós mesmos, não é mesmo? Sim, meu filho. Graças a Deus. Conforme nós vamos adotrinando os nossos reflexos medrosos, ou medo, uma coisa interessante. Vamos ver. Exterminar um sentimento ruim nos torna maus. Maus. Transmutar um sentimento ruim nos torna sensatos. E aprender, através deste transmutar algo que nos fez ou nos faz ruim, torna-nos justos com nós mesmos. E quando nós nos tornamos justos com nós mesmos, com esta continha simples, essa referência simples que eu estou dando, instantaneamente nós passamos a ser bons com qualquer um. Você entende, meu filho? Sim. Então essa historinha de tem que acabar com medo de uma forma bruta, não é assim, é transmutar. Porque se existe perante a realidade de vocês, tem um pretexto, é a ferramenta. Claro. Entende, meu filho? Sim. As piores coisas que os filhos podem achar têm uma função. Só que o ego... Quando começa a querer se acordar, começa a dar uma suposta melhorazinha, ele sai do medo e passa para o pânico. Porque o que vem primeiro é o medo, depois vem o pânico. E quando os filhos ficam com pânico, eles, quando estão só no medo, eles vivem fazendo mal para si mesmo e não notam e não se notam. E exalam por aí maldades, inconsequentes e inocuentes. Agora, quando eles começam a se notar um pouquinho, eles começam a entrar em pânico. E começam a perceber o seu mal ao ponto de dizer para as pessoas, e assim começam a buscar tudo que intelectualidade, só intelectualidade, só intelectualidade. Ainda se faz uma grande porcentagem de seres humanos assim. E deixando a moral e a ética de lado, porque esquecem que um dia... faziam o mal, sustentavam o mal e nutriam aquele mal e não estavam nem aí. Porque até também não estavam aí, porque nem se notavam. E quando começa a se notar, eles já não correspondem mais àquele medo. Mas eles começam o quê? Não a querer adotrinar e transmutar, mas a eliminar o medo de si, apontando como justificativa o medo e a fraqueza alheia, os defeitos dos seus semelhantes. Entende, meu filho? Sim. Aí é outra continha que eu estou fazendo. Aí já vem conveniência e hipocrisia. Isso. Aí o ser humano de hoje não é justo, é bom. E por ser só bom, ele não exala a bondade, ele exala a desigualdade, porque ninguém ainda consegue, deste último jeito que eu falei, ser bom justamente para todo mundo. Porque quem é para ele ser mais justo na sua vida, que é para si mesmo, e verídico e bom, ele não é a si próprio. Então, ante ser justo e ser bom, seja justo na sua vida. Justo ao ponto de você engolir os seus orgulhos e o seu ego, que você certamente nos seus atos vai exalar o bem, sem ver a quem, nem a si mesmo.